Hoje eu quero mais gin. Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim. Problema social, avanço os pardal. Não me preocupo com as multas no bolso real. Audi R8, rasga o vento, bate qualquer time. Chama reforço, Múcio Eustáquio chega no skyline. Bonde pesado das carretas, das naves socada. Onde eu chego, as vagabunda quer ser namorada. Carro lotado de mulher que cisca meu quintal. Joguei as quatro de uma vez na cama de casal. Me chama de meu bem, meu ego sobe assim. Pois quando eu andava a pé, nem olhava pra mim. E aí, boy? O zorro do assalto tá vestido de playboy. As donas da cidade, tudo quer colar com nós. Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração. Dinheiro na carteira, tá no baixo. E aí, boy? O zorro do assalto tá vestido de playboy. As donas da cidade, tudo quer colar com nós. Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração. Dinheiro na carteira. Cheio de curvas eu vou percorrer. Zorro do asfalto eu me apresento com maior prazer. Aonde eu passo sobe o cheiro de pneu queimado. E a minha marca registrada é um risco no asfalto. Ouvi o rock e nem me viu, exala combustível. Depois dos 220 eu fico invisível. O pesadelo dos boy, porém o sonho das mina. Meia noite e as carretas em volta da piscina. Seu nome tá no meu menu, a primeira da lista. Sentou no banco do carona, é mal a sala vista. Te levo pro motel, carinho, hidromassagem. Nós acelera o motor fazendo sacanagem. E aí, boy? As donas da cidade, tudo quer colar com nós. Eu tenho um segredo.